sorte, tudo tá na área, bebê. Esse negócio de namorar não é comigo. Chegou o Gasparzinho, bebê. Diferenciado acima da média. Não quero mais namorar. Tá chegando o carnaval. Igual fiz com minha ex, vou fazer com a atual. Ela vai ganhar um tchau como presente de Natal. Agora essa sadinha, o namorar não pode. Sadinha, o namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Agora essa sadinha, o namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. O nosso sentimento é só um grupo. Aves Vida 719-9252-8390. O rei da roçadeira, bebê. Capazinho. Não quero mais namorar. Tá chegando o carnaval. Igual eu fiz com minha ex, vou fazer com a atual. Ela vai ganhar um tal como presente. Sadinha, o namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Agora essa sadinha, namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Agora essa sadinha, nosso sentimento é só um grupo de pagode. Chegou Estados Unidos, curtindo.